2,50 e drop da posta conforme. Decola pista 1,0, primeira curva à direita, transição 1,50, 1,7, controle de Salvador 1,20, décima 8. Lucy 7.5 Laura, vou estar estabilizado no S-Race. Plano 759, bom dia, alistado, autorizado por sistema 0-0-3-1-0, grau 029. Livre, pouso 9-0, vamos, 7-5. 7, dando direito em ingresso de Alfa Kilo, posição 6.193, mantenha sua bandana. 154, libere a direita, ingresso em Alfa, Kilo, Pátio 3, atenta para o número. Geral 99781. Geral 99781, bom dia, continue a aproximação, General 10, pulo fica mais de caminho. Geral 9978, solo ao 59, libere a direita, ingresso que é Alfa Kilo, posição 6 em uma parte 3, até a balizador. Alexandre Paranalhão, e eu estou de voo 44, porto seguro, P92857, Mojo, nível de voo 360, saindação, voo 1, letra transição Docker, decola pistão 0, primeira curva direita, transmando 5046, controle Salvador 1, 2018. cordial bom dia, Azul 9255, final estabilizado, Dedé. Azul 9255, bom dia, General 1014, autorizado pouso pista 10, vento calmo. Autorizado pouso, vento calmo, Azul 92. Azul 9255, solo Azul 8, libere a direita, chancela 1219. 1219. Salvador Federal 9972, estabilizado no IAS, lá embaixo. Federal 9972, bom dia. General 0114, autorizado pouso, pistão 0013, 10 graus, 02 anos. Livre pouso 9972. Paixão 0, minha Paixão está aqui em Juliette Alfa, pode para manter a posição, seu Paixão, General 04. 2, uma decimal 9. Azul 4098, decolado 26, está no controle de Salvador, 120, decimal 8, parou. 208, cuidado, Maria. 963 também, decola separado. Com 963, autorizado a linha de decola, pistão 0, vento 3, 30 graus, 029. Azul 4958, continua a aproximação, terminal 0114, como o banho da Gol, iniciando o rolagem de estudo 04, guarde isso, beleza? Brasil 4958, vento 320 graus, 039, não autorizado pouso, pistão 10. Livre pouso, 190, azul 49. Pio 1963, decolado 33, chama controle Salvador 1208, Brasil. 2089, né, Azul 4958, solo 35, libera a direita, solo 1, 2, 1, 2, 1.